diretamente das grandes mentes, sucessos brasileiros, pra se ouvir o dia inteiro. Tô aqui com ele, the one and only, criador do hit Love Meu Amor Foi Embora, Léo X. Chego de golvão, GT indo a pescar. Instrutora muito gostosa, ela me olha com aquele prazer, charmosa, charmosa. Ela tem um cabelo longo, entro dentro do carro. E ela passa a marcha do meu lado, entro dentro do carro. Ela passa a marcha do meu lado, levo de voz ela pra um restaurante caro, pertinho da beira do lago, onde eu enfiei o primeiro carro da prova de 3 anos atrás. O Fusquinha fazer baliza nas, eu falei a prova pra poder ver mais essa maravilhosa no carona. Eu vou me casar dentro de um golfão GTI com a porta aberta, driftinho, tô dando a seta. Tá garante que a prova fecha, ela me diz sim, eu abundo a perna. Minha instrutora quer dar uma fugidinha, ela quer dar uma volta de golfão do prazer. Baliza na baliza eu passo. Fusquinha fazer baliza na sua.